Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Começar já, Cleiton, eu queria saber se você lembra qual foi o primeiro quadrinho que você leu na vida e qual foi o último no sentido mais recente, lembra? Eu não só lembro, como eu tenho numa pasta aqui, foi a primeira coisa que eu li, uma história em quadrinhos do Pato Donald, brigando com o Silva, uma guerra que parece que nunca vai terminar. É, hoje eu tenho. E a última coisa que eu li de quadrinhos foi uns books que estão lançando agora, né? Até pela Salvati, que era do Destino. Mas eu tenho vários para ler. Tem uns que eu já li e tô lendo de novo, que é A Queda de Murdoch, que pra mim foi um clássico. E... Demolidor, né? Isso, muitos e muitos outros. Ah, legal. Tá bom. Oi. Tá por... Antes de eu fazer a mesma pergunta pra você, eu quero fazer outra pergunta. Você é parente do Cid, do Não Salvo? Conhece? Eu acho que foi uma ofensa. Eu não. Foi comigo? Eu tô ouvindo ruim agora. Ah, tá. Agora tá ouvindo. Ainda bem. Como deixa é? Deixa pra lá. Seus parentes de quem? Do Cid, do Não Salvo. Do Sidney? Do Não. Ah, do cara do Não Salvo? Isso. Vocês estão achando a foto parecida, então tirando o do cara. Os barbudos são tudo parecidos mesmo. Eu vou passar a pergunta aqui então pro André Teixeira. André, conhecido como André Arco e Flecha. André, tu lembra qual foi o primeiro quadrinho que tu leu e qual foi o mais recente? O primeiro quadrinho que eu li foi Conan, a Espada Selvagem. Um clássico! Colorido? Não, preto e branco. Preto e branco, esse é preto e branco. Foi um presente que eu ganhei do meu pai em abril, que é o mês do aniversário. Não lembro o dia, mas foi um pouco antes do meu aniversário. Em 1991, rapaz. Eu tava perto de completar 7 anos. Olha aí, tem gente que é uma pampa pobre do pai, né? O André Teixeira ganhou a revista do Conan. O meu pai, ele tinha uma coleção de quadrinhos, pros padrões da época, assim, era uma coisa muito grande, assim. Era um... Hoje tá mais comum, né? Mais acessível. Inveja. Mas na época que ele tinha essa coleção, era uma coisa invejável, né? Que inveja. Ele guardava tudo dentro de um armário e não deixava eu pegar. E como eu queria estar o tempo mexendo, o tempo todo, teve uma vez que ele comprou uma Conan, a mesma revista, duas vezes, sem querer. Ele não se lembrava que já tinha. Ele pegou e me deu um, ó, tá aí, seu presente de aniversário. Não mexe nas minhas revistas. Cara, eu vou quebrar a tua magia. Tu sabia que teu pai não deixava tu mexer no armário? Isso. Acho que é pelo mesmo motivo que uma vez eu fui procurar umas manchetes e encontrei outras coisas. Encontrou ele e ela, né? Oh, yeah! Foi. Em defesa da memória, o meu pai tinha manchete lá com a Sônia Braga, assim, roupa e tudo, e era acessível, a gente mexia lá e tudo. A primeira pessoa que ele mostrou quando chegou a revista foi pra minha mãe. Olha, ele tinha inveja, era do quadrinho mesmo, né? Ele foi se limpando logo. Olha, meu amor. Lógico, né? Tá certo. Por aí, né? É cultura, é notícia, né? É manchete. É manchete. Aconteceu. Aconteceu. Aí tu liu o quadrinho mais recente, André Teixeira, tu lembra? O mais recente foi Os Borgias. Eu não lembro agora de quem é o roteiro, mas o desenho é do Milo Manara, que é um italiano. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Pronto. Todo mundo conhece. Pois é, e essa versão dos Borgias é espetacular. Dizem que tem uma série aí, eu nunca assisti, dizem. Já ouvi falar dessa série, eu sei que é muito bom. É da época da, sei lá, da França mais antiga, é isso? Era uma família de um papa, né? Que era bem, bem corrupta, bem incestuosa e vários bacanal e tudo mais. Mas ele era um papa, o Papa Borgia. E ele tinha muita sujeira na Igreja Católica naquela época, né? Beleza. E André Jonas, tu lembra o primeiro quadrinho e o último quadrinho? Cara, tu sabe aquele amigo que não curtiu a infância, nem a adolescência, nem o início da fase adulta, só estudando, sentado em birôs, em mesas, sofás, salas de aula, só estudando? Eu não conheci ninguém assim. Também? Tentei imaginar alguém aqui, mas... Aí depois o cara enlouquece, aí vai pra balada correr atrás do prejuízo, bebe tudo, se passa. Enfim. Pois eu sou esse em relação a quadrinho, né? Assim, eu tenho vagas lembranças de ler. Ah, tá, só a quadrinho. Peraí, mas eu não entendi. Tu foi pra balada ler quadrinhos ou ler quadrinhos enquanto estudava? É uma metáfora, cara. Eu me lembro. Um leproso entre nós. Os acessos que eu tinha a quadrinho era lá no Centro Cultural Sidney Alencar, né? Lá no Interior. A mãe tu fica falando essas coisas aí. O pessoal fica pensando que eu era milionário quando eu era criança. Rapaz, eu acho que era. É assim, a sensação que a gente tinha era que era. Mas... Como diria o André, para padrões da época. Para os padrões, né? Da época. Eu me lembro de X-Men, de ler alguma coisa de X-Men lá no Centro Cultural. Mas assim, atualmente eu tô realmente tô buscando quadrinho e tudo, e tem uma série que tá saindo nas bancas de Star Wars, né? E aí assim, como eu tô... Dei uma alma salva. Recuperando o tempo perdido, então eu tô aqui, tem uns clássicos que estão aqui nas minhas mãos, tirei aqui, tem uns 3 episódios. Quando eu terminar esse eu penso se vou comprar os outros, porque realmente não é barato. E é muito bem feito, Planeta de Agostini faz parte aí. Cara, muito bem coloridos, assim, muito, muito massa mesmo. E, inclusive, eu tinha assistido há pouco tempo, fiz, assim, uma série, né? Eu assisti todos os Star Wars e é muito legal fazer esse sentido inverso, né? Eu assisti primeiro o filme, depois foi lançada essa série, que tá saindo toda semana nas bancas. Aí eu comprei, fui ler, pô, cara, é assim, você quase vê o desenho se mexendo, porque também tem as lembranças do filme. E assim, tem muito o complemento, né? Tem muito mais coisa. Eu tô achando interessante. Mais ou menos isso. Star Wars eu já assisti o 4, 5, 6. Aí fui começar a assistir o 1, 2 e 3, né? Só que eu não consigo passar do 1. Eu sempre durmo no primeiro filme. Mas enfim. Ramon, você nos escuta? Tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ah, beleza. Estamos ouvindo você. Sei que é uma pergunta complicada pra você, né? Que é o nosso especialista de hoje. Mas lembra qual foi o primeiro quadrinho e o quadrinho mais recente que leu ou que desenhou também, pode ser, né? Lembro. Eu tenho uma história parecida aí. Meu tio tinha uma coleção que ele não deixava acessível, mas eu roubava, né? Na cara dura. O primeiro quadrinho que eu lembro de ter lido, não sei se foi o primeiro mesmo, mas a primeira lembrança foi Guerras Secretas, dos Heróis da Marvel, né? Começou bem, hein? Foi. E depois eu emplaquei muito nos X-Men, eu gostava muito dos X-Men quando eu era menino. Mas aí, assim, essas eram as que eu roubava do meu tio, né? As minhas mesmo eram uma coisa meio aleatória. Minha mãe saía pro centro pra ir comprar as coisas dela e eu pedia um quadrinho, né? Não importava o nome do quadrinho que eu dissesse, ela trazia um aleatório. E às vezes era uma coisa muito boa, às vezes era uma surpresa boa, às vezes era terrível. Pelezinho. Ela já trouxe quadrinho do Leandro, Leonardo e Angélica. Ceninha. Não, Ceninha era boa, pô. Mas já existiu uma... Didiana Jones. Didi Volta para o Futuro. Já ganhou do Gugu também, do Gugu Punk. Caramba. Mas normalmente ela acertava. Mas assim, o meu tio tinha uma coleção boa também, era uma coisa bem selecionada, eu li muito Marvel, Capitão América, X-Men eram os meus favoritos, eu sempre gostei dessa coisa um pouco mais verossimilhante da mutação genética, né? Assim, gostava do realismo. Parece que... pode falar. Isso. Eu ia passar pra mais recente já, mas... Não, pode falar. Cara, agora é que eu tô lendo muita coisa mesmo, por conta do projeto da Cosmo, que eu tô lendo triplo, quádruplo do que normalmente eu lia. Acho que a última série, assim, que eu li foi Beach Planet, é um que não foi lançado aqui ainda. É uma prisão só para mulheres na órbita da Lua, num futuro onde o patriarcado tomou de conta e... Tava pensando que era um planeta praia. Não, é de vadia, né? Tá certo. Legal, bacana. Que isso deve ter sido o quê? Há meia hora atrás, né? Você tá lendo muita coisa, deve ter lido uns 30, 40 minutos atrás. Não, é porque... Porque eu tô, assim, a última leitura é que eu me empolguei mesmo, né? Assim, de sair lendo um número atrás do outro. Legal, mas todo mundo tem uma história parecida como essa, né? Eu também comecei roubando, ou pelo menos pegando emprestado sem avisar, nas revistas de um tio meu, que inclusive o nome dele já é um nome literário. Meu nome é Sidney Alencar, o meu tio é o José de Alencar. Olha aí. Olha aí. Eu acho que da minha memória que eu lembro, o primeiro quadrinho que eu surrupiei lá foi aquele do Velho Oeste, acho que era Tex, Tex, Tex né? Tex. É. Muito ruim, não gostei. É em seguida isso, passei logo pros de super-herói da Marvel. E o mais recente que eu li foi o último da Chegraphic MSP, que é uma série nova aí que a Maurício de Souza Produções está lançando e que eu estou aficionado por essa sequência. A última foi Turma da Mônica Lições. Eu tenho todas, inclusive depois eu estou tentando convencer os meninos aqui a lerem pra gente fazer um especial do NHS sobre essa série. Eu tenho o Terror Espacial. Tem o Terror Espacial? Olha aí, cara. Hoje eu descobri que o André Jonatas tem o Turma da Mônica Laços, né? Então já dá pra depois a gente combinar alguma coisa. Banda desenhada, história aos quadrinhos, quadrinhos, gibi, HQ, revistinha, historieta. Manca essa, meu, historieta. Bom, tudo isso são nomes que se dá à arte, né, a nona arte, como alguns querem, de narrar histórias, né, através de fotos, imagens e aninhar vários estilos e gêneros literários. Há quem acha que é uma subliteratura, mas a gente vai só ter pena desse povo, porque não é. Que é isso, rapaz? Quer começar a polêmica logo agora? Não, eu tô contra quem acha que é, pô. Ah, tá. Então, acho que faltou nessa lista aí Graphic Novel, que é um termo também que tá muito em voga, né? É, pois é, já é espécie do gênero HQ, né? Então a gente também encontra o termo arte sequencial, que foi cunhado pelo deus do lápis Will Eisner. E é uma coisa que não começou agora, é uma coisa que remonta à pré-história, né? O pessoal colocava lá os bonequinhos, os mamutes, os mamutes, as sereias, como querem alguns, culturas e tal. Rupestres. Exatamente, lá da cultura rupestre. O quadrinho, ele vai ter a gênese na forma como a gente conhece, com o surgimento da imprensa, né, com os tipos móveis de Gutenberg. E no primeiro momento ele vai estar muito ligado à coisa da sátira política, à caricatura. A gente vê que aqui no Brasil, na época de Dom Pedro II, imperador, ele era um liberal, né, um homem da mente muito aberto e tal. Então assim, o pessoal não se constrangia. Era da bagaça. Não, ele era muito elitizado. Da bagaça era o pai dele, mas fica pro outro episódio. Então, como ele é um cara muito democrático, ele permitia que se fizesse caricaturas, que fizesse críticas ao governo dele nos momentos mais difíceis do Império, né? E era no século XIX. Isso. E era Angelo Agostini, né? O italiano radicado no Brasil, que ficou conhecido nessas sátiras aí contra ou em favor do Império. Pronto, então o que a gente vai ver depois é a migração das historietas, das bandas desenhadas dos jornais para as revistas, né, para tomar o formato que a gente conhece hoje em dia. O quadrinho, ele, por ser essencialmente 90% do quadrinho é o desenho, é a narrativa, se utilizando o desenho, vai ter alguma coisa muito próximo disso que a gente já estava conversando, que é a utilização de storyboard. Então ele não vai ficar muito tempo longe do cinema, né? Quando a sétima arte avança, o quadrinho vai junto e os dois vão por caminhos bem, bem similares, né? Bem ali parelhos. Tanto é que há um episódio do NHS onde se fala disso, do quadrinho levado para a tela, que é um super-herói. E agora a gente já está num terceiro momento, que seria esse da transição do papel, né, da mídia, para produção eletrônica, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, um muitão, com o Ramon. Só para complementar aí o que o Cleiton falou rapidinho, Essas tirinhas que o Cleiton falou nos Estados Unidos, né, lá para os anos de 1895, é bem conhecido, né? O Richard Alcott. Yellow Kid é considerado talvez o primeiro quadrinho assim, reconhecidamente, com balões, separações, o Ramon pode até complementar nesse aspecto, né? E embora não tivesse, na verdade, não tinha as falas, mas tinha as divisões, né? E existia indicativos do que eles falavam, mas não tinha ainda os balões nesse caso. E o primeiro super-herói, né, também reconhecido, foi em 1976, The Clock. No Brasil era O Gongo, né? O primeiro super-herói que não tinha superpoderes, era talvez só o herói. Super-herói, o primeiro foi Superman, considerado, né? Com superpoderes. Action Cosmic. Né? Muito bem. E para. Nessa aqui agora. Desculpa, André, você quer complementar? Não, nessa parte histórica tem alguns teóricos dos quadrinhos que dizem que o primeiro quadrinho é a Coluna de Trajano, que é um monumento da Roma Antiga, do Império Romano. Ele tem tipo uma sequência, é como se fosse um parafuso, assim. A historinha vai subindo e conta a história de guerra entre exércitos. É tipo como se fosse uma sequência em quadrinho mesmo. Entendi. Legal, bacana. Devem ter várias referências, até antes Suíça, França, antes do Richard Alcott, né, com Yellow Kid, também já se diz que tinha outras referências. Bom, legal, se você quiser saber rapidamente tudo que é sobre quadrinhos ou muita coisa, você pode pegar o livro do Álvaro de Moya. Chama Shazam, esse livro, ele é um clássico e ele tem lá na biblioteca da UFC. Só sair de greve, você pode pegar. Para enriquecer este debate maravilhoso, em que o Cleiton fez uma introdução aí, colocou num ponto legal da história dos quadrinhos, que a partir de agora, os quadrinhos estão entrando num momento em que talvez tenha uma mudança de formato, digamos assim. Ele está aqui para nos ajudar, é o Ramon Cavalcante. Ramon, ajude os nossos ouvintes a lhe conhecer. Quem é o Ramon Cavalcante? Primeiro, obrigado pelo convite. Gostei muito do preâmbulo aí, viu? Achei completíssimo. Meu nome é Ramon, eu nasci e me criei aqui em Fortaleza. Estudei comunicação, artes visuais, audiovisual, desisti de muita coisa. E eu faço quadrinho desde 2003. Então, tô completando 12 anos como quadrinista aqui, né? Então, essa história tem muitas pontas, ela parte de muitos lugares, como as próprias histórias dos quadrinhos, né? O Yellow Kid acabou que ficou como marco, porque foi o primeiro quadrinho que reuniu claramente, numa mídia amplamente divulgada, todos os elementos que são conhecidos hoje como fundamentais para os quadrinhos, né? Incluindo o balão aí, que o André mesmo falou como diferencial, né? O próprio Yellow Kid, primeiro o texto aparecia na própria camiseta do personagem, de camisão. Olha que interessante. E eu tava imaginando que seria só em cima, assim, ou um risco em cima, mas na camiseta. Na roupa, né, deles. O próprio tinha muitos autores já que tinham feito obras com o texto abaixo do desenho, como uma legenda, né? Isso era muito comum, só que ficou como histórias ilustradas. No Yellow Kid, esse texto entrou na camiseta e mudava, né? Era um balão mesmo, só que dentro da camisa dele. Ele era um personagem mudo que falava através do que aparecia escrito na camiseta. Isso, inclusive, tem muito a ver com a questão dos imigrantes, de que muita gente não sabia ler o inglês bem e ficava mais fácil entender algumas situações através do personagem, né? Que era cartunizado, era uma coisa que todo mundo se identificava. Rapaz, eu tô olhando aqui as imagens do nosso tio Google, as imagens aqui do Yellow Kid. Rapaz, o bichinho é feio, viu? Mino é amarelo, literalmente. É, mas tem uns desenhos aqui que são bem rebuscados. Achei que era um desenho bem tosco, mas até que tem uma espécie de quadros que são bem trabalhados. O Yellow Kid parece com aquele meninozinho da Mad. Misturado com capeta. Misturado com Ronaldo Nazário. André, opa, antes de dar seguimento aqui, eu queria saber Se hoje a gente vai ter alguma banda acompanhando a gente como música de fundo aí no nosso quadro, então toca pra gente falar no finalzinho, mas essa banda vai ficar acompanhando a gente durante todo o episódio. Quem seria? Vamos falar, ouvir e ver vocês posteriormente, Selvagens à Procura da Lei. Nem tudo é tão sério, você não lembra mais a do livro de lembranças, e toma cuidado porque tem medo de... Então, voltando aqui, o Ramon estava falando sobre o Yellow Kid. Pois é, E aí, assim, na verdade, eu comecei a falar do Yellow Kid ainda no meio da minha trajetória, né? Uhum. Mas é porque as coisas são tudo misturadas mesmo, assim. Eu comecei a fazer quadrinho, né, em 2003. Foi quando eu lancei o meu primeiro fanzine. E aí, assim, fazer quadrinho aqui em Fortaleza é fazer tudo, né? É fazer o roteiro, é desenhar. É ir atrás de imprimir, é ir atrás de grana para conseguir imprimir, é vender, distribuir. Então, assim, cedo você tem contato com todas as dificuldades do processo, né? E a impressão era um grande problema, né? É caro, dá trabalho. Para você distribuir, você tem que mandar pelos correios, distribuir na banca. Então, assim... Depois de alguns fanzines, o primeiro quadrinho que eu fiz, que foi num projeto de extensão da oficina de quadrinhos na UFC, a gente correu atrás de patrocínio, conseguiu um patrocínio com o BNB, conseguiu imprimir 800 exemplares. Amor, conseguiu. Oi. Deixa eu só te fazer uma perguntinha. Você falou na oficina de quadrinhos da UFC, era com o professor Gesualdo? Geraldo Jesuíno, isso. É um louco. Não, a oficina foi fundada em 85 e encerrou as atividades em 2000. Quando mas o fanzine era o quê? Era o P1? É, eu vou te dizer. É porque não foi na oficina do Jesuíno. A oficina que ele fundou foi fechada em 2000, quando a obra do Metrofol teve que passar por cima da sala. Caramba. Foi. É, e coincidiu com a aposentadoria dele e ele encerrou. Eu entrei na universidade em 2003, no curso de comunicação, e tinha um pessoal querendo se organizar para reabrir a oficina. Então a gente reabriu em 2004. O Jesuíno foi formar a gente, ele, o Daniel Brandão, Fernando Lima, JJ Marreiro, profissionais de quadrinhos que foram formados na primeira oficina. Eles foram lá preparar a gente e tal, mas era uma turma totalmente nova que começou a tocar o projeto em 2004 e tá rolando lá até hoje. Em 2003 a gente não tava por lá, não, Cleiton e André? Foi assim, Sidney. Quando a gente chegou, aí os caras já tinham fechado. Quando a gente tava saindo, aí os caras, não, vamos abrir agora que esses caras estão indo embora. Embora, né? Pode reabrir. A culpa foi de vocês, né? Foi. Cara, eu não sabia que eu ia atrapalhar tanto assim uma coisa que eu gosto. Foi mal. Só pra te contextualizar, amor, eu e o Cleiton somos formados em publicidade, lá pelo UFC, e o André é formado em jornalismo pelo UFC, mais ou menos por aí, 2000 a 2005, 2007, no meu caso. E o André Teixeira, até hoje eu não sei, você é formado em quê, fez formado... Formado em jornalismo também. Arte e Flecha. Formado em Arte e Flecha, pela escola Legolas e Arte e Flecha. Pela escola élfica, né? É. Vai UFC, Unifor... Na FIC, muito bem, olha aí. Então, continuando aqui, já interrompemos demais o Ramon. Tava fechando aí a sua trajetória. Sim, a IAP1, né? Essa primeira oficina de quadrinhos teve 15 edições da P1, se eu não me engano. E aí, em 2004, a gente relançou a P1, fez uma nova edição. E foi essa que a gente saiu correndo atrás de patrocínio e tal... Conseguiu lançar num lugar massa, no Dragão, lotou e tal. Só que aí o que aconteceu? Ainda encalhou. A gente fez 800 exemplares, lotou o auditório, e ainda sobrou o quadrinho, entendeu? E aí você teve que pegar distribuiu de graça. O troco de quadrinho demorou um pouco. Mas foi aí que eu comecei a me ligar que o impresso era muito oneroso, né? De tempo mesmo. A gente passou 6 meses nesse processo inteiro de... Desde a produção das histórias até o lançamento, né? Pouco tempo depois, eu fiz uma história totalmente despretensiosa. Apareceu um concurso aí num site que nem existe mais, chamado Zuda Comics, que era um projeto da própria DC, de descobrir novos talentos. Eu mandei essa história pra lá, a história foi aprovada. entrou num concurso mensal lá de competição de histórias. 10 histórias concorriam, a que fosse mais votada, eles bancariam a publicação, né? Minha história passou um mês lá, foi visto por 7 mil pessoas. Olha, eu fui pago pela história. Qual o nome da história? É Day of Prey, né? O dia da caça, né? Seria. O site não existe mais, né? Se você procurar Day of Prey no Google Zuda Comics, ele vai aparecer só o registro. Mas assim, enquanto a P1 a gente tinha passado 6 meses, um grupo batalhando, uma coisa que já tinha história, né? Já tinha nome, com patrocínio legal, lançando num canto massa. A gente lançou 800 exemplares e ainda sobraram. Enquanto isso, eu fiz uma história em uma semana, entrou num site e 7 mil pessoas viram essa história, né? Eu comecei a me atinar que o digital tinha... lado errado, né? O digital tinha uma coisa mais interessante, né? De lá pra cá, eu fiquei nessa balança, indo e voltando, do impresso pro digital. O troco de quadrinhos, por exemplo, que vocês falaram, já foi uma coisa voltando totalmente pro impresso, não só pro impresso, como pro impresso arcaico, assim. Serigrafia. Era um quadrinho que eu imprimia com serigrafia e saía distribuindo nos cantos pro pessoal passar de troco mesmo, assim. Tinha essa coisa de ser quadrinho barato, porque o quadrinho tá virando artigo de luxo. Mas, assim, eu acho que uma coisa que é comum ao longo desses pouco mais de 10 anos é que cada projeto eu experimentei alguma coisa nova de como chegar no público, sabe? Ah, e legal. Nem foi sempre pro digital. Assim, o digital eu me liguei cedo que tinha alguma coisa interessante, mas eu insisti no impresso de várias formas, né? O troco de quadrinhos é um exemplo disso. Ramon, você Oi. Tinha citado que quando você começou, um pouco tempo que você estava trabalhando com quadrinhos, você fazia tudo, né? Então, assim, o Gabriel Baio, o Fábio Moon, né, que são dos, digamos, referentes de quadrinho nacional hoje, né, eu vi uma entrevista deles, vi alguns reportagens, que eles realmente fazem muitas coisas e trabalham 10 horas por dia e tal, é uma coisa bem de pele biológica, assim, os caras são bem entusiastas mesmo dessa história e já ganham grana com isso e tudo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, quem gosta de quadrinho, mas não sabe desenhar, sabe, tem só ideias de roteiro, acha que consegue desenvolver, ou o contrário, hoje faz sentido, né, ir para esse ramo de quadrinho, ou o cara tem que tentar ser o máximo de fazer mais processo possível? Apesar de fazer todas as etapas do roteiro, de desenho, arte final, cor, letreiramento, editoração e em alguns casos até impressão, é muito comum eu dividir esse trabalho. A última história que eu lancei, que foi o Barafunda, o desenho não é meu, né? Eu só fiz o roteiro, convidei um parceiro, o Thales Rodrigues, que é só desenhista. Quer dizer, ele tem uma história que é dele também. Então, assim, é muito legal trabalhar em equipe também, com quadrinhos, sabe? Se a comunicação ficar legal, dá pra crescer muito a obra, com a participação de mais gente. O Barafunda dá pra ver online, dá pra ler online. Ramoncavalcante.com/barafunda. Ou então procura no Google Barafunda. Ramon, eu devo confessar que eu tentei ler, mas eu fiquei pra lá e pra cá. Não entendi. Explique o conceito. Mas Sidney, cara, você não é referência porque você não joga jogos de primeira pessoa que fica tonto. Você não vai conseguir. Não, mas é porque dá pra ir em vários sentidos, é isso? Isso. E Barafunda é justamente isso, né? Confusão, desequilíbrio, mistura, miscelânea. O Barafunda é outro pequeno experimento com uma vontade muito similar ao que eu fiz no troco de quadrinhos, né? Eu, com essa coisa de pensar o quadrinho pro digital, eu tinha muita vontade de testar os limites do digital, né? O que a gente pensa hoje de quadrinhos ainda é muito vontade estruturado... no que foi impresso, no que a gente se acostumou com o impresso, né? Essa história, por exemplo, das Torres de Trajano, tinha um quadrinho em tapeçaria. A linguagem do quadrinho acabou que se consolidou no impresso, mas pensar em quadrinho é pensar em imagens com sequência narrativa visual justaposta, né? Que é a diferença para o cinema, porque o cinema é sobreposto, você... Uma imagem substitui a anterior, você não vê uma cena uma do lado da outra, né? O quadrinho você coloca tudo um do lado do outro e o seu olhar é que faz a transição. É, então, eu tinha muita vontade de testar, tenho ainda, né? Me costo todinho por falta de tempo, porque quero testar cada facetazinha do que o digital tem a oferecer. E o Barafunda é um teste muito específico, que é quebrar com a leitura ocidental, esquerda para direita, de cima para baixo, que a gente traz da leitura de texto, né? Então você abre no meio da história e você pode ir em qualquer direção, né? Claro que isso vai causar confusão inevitavelmente, né? Porque Quase que eu cancelo essa gravação de hoje, porque fiquei com a mente muito perturbada. Eu estou perturbado. Tá olhando aí. Queria complementar, já que vocês falaram dessa confusão aí, essa mistura, essa interseção aí de artes, o quadrinho com a nona arte, né, foi citado duas vezes aí, eu fiz uma pesquisa rápida aqui para saber quais são essas artes, né, arquitetura, pintura, escultura, música, literatura e teatro, aí inclui a dança, que já começa a putaria aqui, né. Que isso, rapaz. Aí, isso aqui é belas artes, aí depois o cinema entrou nessa listinha, né. E quadrinho é a nona arte. Peraí, tem um oito aí. Eu fiquei pensando, qual é a oitava? Design. Videogame. Funk. Futebol. Culinário. Enlouquecendo, né? A fotografia, né? Só que aí tem a putaria também aqui, porque é fotografia ou audiovisual, né? Fica essa dúvida, assim. Fotografia e audiovisual. Aí tem negada reivindicando a décima arte, que aí seria videogames. Olha aí, décima... eu falei brincando, mas é, sério. E a 11ª arte digital, né, que é 3D e pasme, programação. A minha reivindicação é a seguinte, quadrinho deveria ser a 7ª arte, porque é mais antiga e porque o cinema hoje só faz sucesso por causa do quadrinho. Pronto, falei. Herege. Próximo tópico. Olha aí, herege. Eu acho que ela deveria ser a primeira, porque ela pega o desenho, que é a base das artes plásticas, para escultura, para arquitetura, para pintura. É, eu acho que deveria ser a zero, porque já desde as cavernas já tinha pinturas rupestres. Você precisa conferir o mundo, precisa mudar, mas por favor não insista em mudar o meu mundo. Pegando aí o viés do Maurício de Souza, que é praticamente um dos maiores estúdios do Brasil, o mercado de quadrinhos ainda é forte, assim, no Brasil, no mundo. Claro, colocando Marvel e DC no circuito, mas também tirando eles. Quem são as principais editoras hoje no Brasil e no mundo? Eu acho que vocês estão se aproximando agora das questões centrais para o surgimento desse projeto novo que a gente está tateando aí, que é o Cosmic. Exatamente. Né? A primeira grande questão, que tem a ver até com o que vocês estavam falando da nona arte, né? Do deveria ter um valor maior. A grande questão que se apresentou para a gente, hoje a gente vê mais claro isso dentro do projeto, mas é que o quadrinho desperta muito mais interesse do que as vendas das edições impressas refletem isso. É, isso aí a gente vê nas adaptações para o cinema que movimentam bilhões, nas adaptações para produtos, bonecos, lancheiras, mochilas. Maurício de Souza, por exemplo, vende maçã à fralda, né? Com certeza a renda dos produtos licenciados deve ser maior até do que a própria venda das revistas. Não tenho a menor dúvida, e não tenho a menor dúvida de que é por isso que a Maurício Souza chegou onde chegou, porque se atinou para isso muito cedo. Através dos quadrinhos, uma mídia barata, criaram personagens cativantes, souberam administrar isso mercadologicamente e desdobraram isso em tudo quanto foi possível. Então, assim, o mercado do quadrinho, ele tá, na verdade, estagnado. Mesmo Marvel, DC, desde a década de 90, você olha para os gráficos de venda dos 300 maiores títulos americanos e é uma constante, assim, de 60 a 85 mil exemplares mês, assim. É uma coisa muito constante, que economicamente é claramente um sinal de estagnação. Apesar disso, as adaptações cinematográficas movimentando muito dinheiro, os brindes de McLanche Feliz movimentando muito dinheiro, é, as adaptações para seriado, né, que estão se tornando mais populares, né? O Walking Dead foi um estouro de que retomou toda essa cultura dos mortos-vivos e que veio dos quadrinhos, né? Para você ter noção, o autor, para provar essa ideia dentro da Image, ele teve que inventar a maior história mirabolante. No Walking Dead, inicialmente, aquilo seria uma história sobre invasão alienígena, que eles teriam jogado um vírus para amolecer a humanidade para depois invadir. Ele teve que jogar esse queixo para os editores adotarem a história, para ele conseguir contar a história que ele queria, que na verdade é um grande drama, entendeu? Um 7-1, então, foi total. E aí depois, quando a galera perguntou, o negócio já tinha feito sucesso e ele deu um balão na galera. A Image é a editora do Spawn, é a mesma? É, a mesma. Que já é uma editora de autores, grande, né? Que a galera... talvez seja a terceira maior, assim. Quem mais que a gente tem? Depois de Marvel e DC, né? Dark Horse, tem muita editora, né? Aqui no Brasil, vocês perguntaram, Maurício de Souza, sem sombra de dúvidas, é a maior de todas, né? Mas no Brasil aconteceu outra coisa também, que foi o Catarse, né? O Catarse, no ano passado, em 2014, movimentou 1,5 milhões em histórias em quadrinhos, né? Apoiou muitos projetos. E você... Catarse, que é um site de crowdfunding, né? Que é, de financiamento coletivo. Como vaquinho virtual. Exatamente. Assim, e nos fóruns de criadores, você vê um movimento claro de triplicar o número de autores nos últimos 3 anos. É uma galera que veio do Catarse. O pessoal conseguiu financiar o seu projeto, bancar a impressão, né? Que é o maior custo pro autor independente se lançar, chegar no público. E essa galera, por exemplo, é a galera, em grande parte, que vem sendo chamada pela própria Maurício de Souza para fazer essas releituras que estão fazendo sucesso, entendeu? Então, foi uma coisa que viabilizou a artistas novos aparecerem no mercado, inclusive para já serem chamados pro que está mais construído mercadologicamente. Um outro quadrinho brasileiro que fez sucesso também, assim, não chega nem perto de A Turma da Mônica, mas foi o Holy Avenger. Eu lembro que quando eu jogava RPG, assim, foram... Eles terminaram uma história, né, que já é difícil. Foram 80 edições, né? Isso. E, assim, era bem influenciado pelo aquele mundo do RPG, Dungeons & Dragons, né? E eu lembro que foram boas vendas também, Holy Avenger. Sim. E vendeu em banca mesmo, mensalmente. Foi um grande sucesso editorial mesmo. Pois é, Ramon, tô falando aí de crowdfunding e de lançamento de novos atores, me vieram duas perguntas aqui na cabeça. Eu tava lendo que essa, por mais seja muito eficiente, já tá chegando também no ponto que esse sistema de financiamento coletivo para quadrinhos já tá ficando um pouco saturado, porque tem muita gente se lançando, né, nesse tipo de serviço. Sim. E aí, claro que os clientes, digamos assim, os potenciais clientes também não vão ter grana para tudo. E a outra coisa que eu ia perguntar é, eu não consegui ver se o resultado desse crowdfunding, se o pessoal imprimiu ou se foi lançamentos virtuais, porque já vamos entrar mais também na segunda pergunta, que é volta naquela questão. Juntando tudo nessa salada aí, o papel hoje em dia ainda é viável ou já é hora de partir realmente para novos formatos digitais? A maioria das obras de quadrinhos, pelo menos no Catarse, elas são para impressão, né? Nas recompensas mais baratas, às vezes, o autor oferece só o arquivo digital, né? Que é mais barato, ele manda o PDF para a pessoa lê lá. Mas a grande maioria é impressa. Acaba que o quadrinho tá nessa encruzilhada aí de chamar muito mais atenção do que movimento e dinheiro, né? A venda de quadrinhos digital, mesmo lá fora, ainda acontece de forma meio tacanha, assim. O pessoal acaba que tem uma relação meio protecionista com as comic shops, né? Não quer que elas fechem. Então acaba lançando o quadrinho digital pelo mesmo preço de capa do quadrinho impresso. Mas mesmo assim, as vendas do site do Comics College, que é o maior site de quadrinho digital, o número deles dispara a cada ano... é mais venda, sabe? Assim, enquanto o gráfico do impresso está estagnado, reto e constante, o de venda digital está subindo direto, né? No Brasil, é que a gente não tem isso ainda, a gente não tem uma ferramenta eficiente, o dólar é caro e você compra uma edição por, sei lá, 3 dólares, né? Isso sai, hoje tá saindo o quê? 10, 12 reais, né? Assim, é. E você precisa de um cartão internacional. Hoje, você... hoje, porque amanhã já vai ser mais. Amanhã ninguém sabe, né? Segundo o relatório empírico... Isso, todas as histórias em inglês. Se o cara não souber inglês, tudo em inglês, tem tudo essa inglês. Opção, eles têm, né? Pois é, exatamente. Só pra ter uma ideia do tamanho dos estúdios aí do Mário de Souza, primeiramente que nasceu aí na década de 60, ele era repórter policial e teve a oportunidade pra ir pra tirinha do jornal, né? E acabou... Tudo a ver. Acabou indo, pois é, tudo a ver. Indo fazer, escrever pra criançada. E o Maurício de Souza, ele ostenta a glória de ter sido o cara que nunca, o quadrinho da Disney bateu o quadrinho... local daquele país, bateu em todo canto, só não no Brasil. O Maurício de Souza botou ordem no galinheiro. Aí... Exatamente. Não, aqui ele nunca vai... Mais de 1 bilhão de revistas publicadas em todo o mundo. E tem até a Mônica em estilo mangá, né? O que é interessante... E o que é interessante é que o episódio do casamento da Mônica, né? O quadrinho do casamento da Mônica... Com Mônica Cebolinha, casou? Casou, rapaz. Não. Spoiler. Mas foi um casamento fake, né? Vendeu mais de 500 mil cópias. Olha por cima de spoiler. 500 mil cópias só em 2012. É considerado um dos quadrinhos mais bem-sucedidos, né? Aí do século XXI. Tá bom. Então, mas se eu não me engano, André, o casamento é fake. Parece que no final ela tá sonhando, coisa assim. Né? Mas vendeu pra caralho. Eles não acham que esse casamento. O povo gosta de mentira. Amor, deixa eu te fazer uma pergunta assim provocativa. A gente falou muito de números, muito de venda, a gente falou muito do mundo capitalista, cinema, etc. Tal. Eu lembro que quando eu li a primeira história em quadrinhos colorida do Conan no Brasil, formato grande, pela Editora Abril, o John Buscema aparece lá no final e diz que acredita muito na viabilidade do quadrinho como um instrumento de educação. A gente falou muito dessa coisa de número, eu queria que você pegasse esse gancho aí e falasse se você acha que realmente tem potencial para fazer ações educativas com os quadrinhos, posto que eu estava vendo aqui na internet, teve até um cara que fez uma monografia em formato de quadrinho. Esse nosso histórico aqui, que todo mundo fez no começo do programa, do que começou lendo, é muito provável que muitos de nós, inclusive, tenhamos começado a ler não só quadrinhos, mas a ler como um todo através dessas obras que a gente começou, né? É muito fácil começar a ler quadrinho, a imagem ajuda, é mais acessível. Até um idioma que você não domine muito, é mais fácil você ir aprender ele lendo histórias em quadrinhos do que lendo prosa, né? As imagens, o contexto lhe ajudam a ir adquirindo aquele vocabulário. Tem um potencial educativo gigante. Agora, isso, como quase todas as outras facetas do potencial do quadrinho, foram muito pouco exploradas no Brasil, né? A gente tem umas experiências de adaptação da literatura clássica brasileira para quadrinho, né? Tem o Alienista, Iracema, pegaram essas obras e fizeram adaptações para quadrinhos. Mas é muito pouco, é muito tacanho, né? Você achar que a ferramenta possível de educação para os quadrinhos é adaptar as histórias que eu não sei nem se era para estar botando menino para ler no colégio, né? Porque todas essas obras, quando eu li depois de velho, eu achei maravilhosas e quando eu li na escola era um suplício, né? Mas tem um potencial educativo gigantesco, né? E isso é uma coisa tão indiscutível que você pega um cartão de instruções do que é que você faz caso o avião caia e aquilo é quadrinho, né? Isso. Exatamente. Se você olhar para aquilo ali, é uma história em quadrinho muito claramente, né? Assim, o cartilhas, manual de instrução, avisos, usam muito da linguagem dos quadrinhos, como porque ela é explicativa. Como usar a camisinha é uma história em quadrinho, né? Bem claro, ainda botam as setinhas para o movimento e tal. tem um potencial gigantesco. Na verdade, essa é a grande questão de tudo que perturba esses projetos todos, né? Assim, é um potencial muito mal explorado, né? É uma mídia barata de produzir, é uma mídia cativante, cria personagens icônicos com muito mais facilidade do que, sei lá, literatura. E alguma coisa nessa história atravanca esse processo, né? Eu tô acreditando muito que talvez seja o próprio impresso, né? É caro, cada vez mais caro imprimir, é caro comprar, os quadrinhos estão ficando cada vez mais caros. Vai ficar para colecionador o impresso? O arquivo digital, ele já se estabeleceu? Então, isso aí é uma discussão, né? Eu acho que já é. Quadrinhos impressos já são uma coisa para colecionador. É, o cara, se você lê Homem-Aranha e você vai na banca hoje comprar a edição do mês de Homem-Aranha, essa história já foi lançada há um ano nos Estados Unidos, né? No mínimo. Quem é fã mesmo, quem acompanha o que tá acontecendo com o personagem, já leu essa história pirateada, sabe? Você lança um quadrinho hoje lá nos Estados Unidos, amanhã essa edição tá online, traduzida, para você baixar e para você ler. É, no episódio 27 do NHS, sobre os filmes de super-heróis, o Elinho colocou uma questão que aflige ele, né? Que é, se eu tiver interesse em história em quadrinhos, por onde começar? E aí eu citei pra ele que hoje, na parte impressa, o pessoal tá lançando muito essa questão, né? Pega uma saga e lança num livro, capa dura, fechadinho ali, né? Pois é, o movimento de vendas tá migrando muito pro encadernado, né? Que é consegue se imprimir num volume mais caro, num volume mais completo. Faz-se com a tiragem menor também, né? Uma tiragem bem menor do que o que ia pra banca. Pra cobrar mais caro. Pra cobrar mais caro. A banca, assim, essa ideia que a gente tem, que eu até falei, usei agora também, né? Cometi esse ato falho de dizer você ir na banca comprar Homem-Aranha, mas eu não conheço ninguém que vá na banca comprar quadrinho. Você vai numa banca, não tem mais quadrinho. Tem Turma da Mônica, alguns quadrinhos da Disney e um, dois, três títulos de super-herói, né? Mas não vai ter nem todos, não vai ter nem X-Men, Vingadores, Wolverine. Não vai ter, entendeu? Morreu esse mercado. A gente tem... A cada mês aí sai notícia de um título sendo cancelado de banca e a editora avisando que só vai ter os encadernados, entendeu? Esse mercado... E o Thor virou mulher pra tentar apelar pra aumento das vendas. É, a Marvel e a DC tá tirando pra todo lado, né? Essa história da representatividade tá vendendo muito. Inclusive não só a Thor, né? Muitos personagens... se assumiram gays, né, pra tentar pegar o quê? Público. Cara, o Thor virou mulher, né? Momento Leão Lobo dos quadrinhos. André Teixeira, quem saiu do armário? Todo mundo, cara. Wolverine, Colossus. Cara, tá... Sério? Tá indo sério? Armário, não, tá doido, Wolverine. Aqui é o Wolverine falando. Um beijão pra você. E juízo, hein, menino? Cara, juízo. Wolverine. A última fronteira é o Conan, bicho. A última fronteira é o Homer Simpson. Não, é o Conan. Quando sai o Conan gay, eu paro de malhar. Conan gay. Conan gay é um ótimo título. Pra esse paradigma, pra essa questão que nós estamos vivendo hoje, qual é a solução? Nós temos a solução aqui, André. Qual é? A solução chama-se Cosmic. Talvez não gosta. Sobe a vinheta, sobe a vinheta. Não, a gente tá falando da internet como ferramenta forte, né? Pra divulgar e comercializar e impulsionar esse mercado. E aí, uma equipe cearense, né, teve uma ideia de desenvolver o que está sendo conhecido já no Brasil inteiro como Netflix dos quadrinhos. Era isso então, que eu ia falar. Já tem um título que dá uma responsabilidade muito grande. Do tamanho do mundo, cara. Do tamanho do mundo dos quadrinhos. Mas o Netflix foi quem firmou esse modelo, né? É anterior a ele, né? Algumas outras indústrias passaram por essa crise que o quadrinho tava passando, né? Não foi a gente que inventou. O cinema passou por ela, a indústria fonográfica passou por ela também, quase... que fecha os estúdios de gravação, porque a pirataria tava tomando de conta E aí o que é que faz para competir com a pirataria, né? É, então, para começar do começo, o que é exatamente o Cosmic para nossos ouvintes que há anos não tirava a revista do Homem-Aranha do armário do tio e agora está ouvindo falar em Cosmic? Até o Homem-Aranha saiu do armário, foi? Como é que é? O Homem-Aranha saiu do armário e o armário estava cheio de teia. Cosmic é uma plataforma de soluções para quadrinhos digitais. O resumo é esse, né? É, a gente tem algumas ações programadas, né? Somos 5 malucos que estão pensando nesse projeto, né? Tem desde um economista com mestrado em crowdfunding, aí fez o mestrado dele sobre o Catarse, pessoal da programação, tem design de interface, tem jornalista e tem eu como quadrinista. E aí, assim, a gente já pensou alguns projetos juntos, o Barafunda foi um, que a interface toda foi desenvolvida com algumas dessas pessoas, e decidimos pensar uma solução maior para esse engodo do mercado de quadrinhos, né? E aí a primeira grande ação, que está programada para novembro, é lançar um serviço de assinatura mensal de quadrinhos através de streaming. E aí, assim, isso foi o que ganhou maiores projeções, né? Foi a apelidado de Netflix dos quadrinhos, porque a ideia é muito similar ao que o Netflix fez em relação ao audiovisual. Mas a verdade é que Cosmic é uma coisa maior, é uma atenção constante às questões dos quadrinhos digitais, né? Então, agora em julho, a gente já lançou uma ação menor, né, que é um programa para você ler os seus quadrinhos que já tem no computador, né, seja em PDF, seja em CBZ, CBR, que são os formatos mais comuns, porque já tem gente vendendo seus quadrinhos, esses próprios autores que a gente falou antes do crowdfunding, né, que o cara vai lá, apoia o projeto e recebe o PDF. O PDF é muito ruim de ler quadrinho, né? Então a gente lançou um leitor já para fazer uns testes e já para ter feedback, que organiza esses arquivos de quadrinho, tem algumas funções, como continuar lendo de onde parou. Já é uma ação menor da Cosmic, que foi esse Cosmic Reader, que a gente lançou em julho, e é gratuito, tá lá no site. É o site do intocosmic.com. Repete aí para ficar melhor. www.intocosmic.com. E é gratuito, dá pra baixar lá pras versões pra computadores, tá? Daqui a pouco tá saindo versão pra Android também. Mas eu já baixei, isso, então... eu já baixei, já tô testando, já coloquei minha coleção lá do Sandman, que está há vários anos na minha pasta do Windows Explorer, e eu nunca parei pra ler, agora eu vou aproveitar pra testar o leitor do Cosmic e eu vou voltar a ler minha coleção do Sandman. E aí, esse aplicativo é grátis, né, Ramon? Só pra esclarecer, esse aplicativo ele é grátis. É, esse aplicativo é gratuito. Passo a passo, o cara entra no site, como é que faz? Logo na abertura do site tá lá, download para Windows, Mac, Linux, e aí você baixa, ele vai, no primeiro botão logo você manda ele escanear uma pasta do seu computador onde você guarda quadrinhos, e aparece lá para você ler, né? A gente tá, essa versão que tá lá disponível é um open beta, né, ele ainda tá sendo melhorado. Tem um fórum, dá pra entrar pelo site também no fórum e criticar lá, reportar algum bug, fazer alguma sugestão de função que seja importante pra leitura. Mas é totalmente gratuito. O Reader, ele nunca vai ser pago. Mas aí, em paralelo a isso, a gente tá trabalhando no serviço de streaming que vai ser lançado em novembro, né? Que aí a gente vai oferecer um acervo próprio, que estão contratando com as editoras. Você paga uma assinatura mensal de R$15,90 e tem acesso ao acervo e vai lá ler, compartilha no Facebook que está lendo, avalia. Aí eu vou poder ler no computador e em outros dispositivos também, é isso? É, tablet e smartphone, né, por enquanto. Sidney, eu gostaria de ressaltar, eu acho que os nossos ouvintes não estão entendendo exatamente o que a gente está falando. A gente está falando do que eu considero a revolução pós-moderna da leitura e do mercado de quadrinho. Assim, o que é, meu amigo, minha amiga, que você vai fazer? Você vai entrar em um site ou num aplicativo móvel e você vai ter acesso a milhares, milhares e milhares de títulos de quadrinho por uma bagatela de Ramon, por favor. 15,90. Eu já tô falando igual que o cara do Polishop. Polishop? Da televisão. Já, 011-1406. E esse é um jabá 100% gratuito. Aliás, pelo contrário. A gente vai. Faz questão de dizer que vai pagar e não vai pedir nada, porque eu vi aí gente falando Cosmic e pedindo assinatura como o Silvio Santos pediu do Netflix. Nós somos pessoas sérias, acreditamos nos novos negócios, negócios digitais, os negócios surgem na nossa terra. Então o Cosmic é fantástico, eu acho que, na minha opinião sincera, vai dar um impulso aí no quadrinho. Eu não vou dizer no Brasil não, viu? Eu vou dizer no mundo. A Ramon pode falar isso aí. Tem contatos aí nos Estados Unidos também. E pré-contatos com o Japão. Não é isso aí, Ramon? É. Por enquanto, André, a gente, apesar de tá agora fechando aí a lista de obras da França que a gente quer e tá correndo atrás, já tem... enfim, o nosso acervo a gente tá catando em tudo quanto é lugar, né? Por enquanto, a gente vai vender no Brasil, até porque a gente acredita... Tudo em português, né? E a gente acredita que tem um público muito, muito potencial aqui. Não, porque a gente não quer chegar só no público que já lê quadrinho hoje. Né? Essa história do como começar a ler quadrinho, né? É complicado começar a ler quadrinho no Brasil. Porque vocês estão ouvindo os cachorros? Sim. Uhum. Eu vou esperar eles calarem. Caraca, mas acho que isso aí vai pegar muita gente. Eu, por exemplo, assim, justamente acho que isso aí que você ia falar, a dificuldade de começar. Se eu tenho uma coisa ali que é pois um preço justo e eu pago e tá tudo ali disponível e fácil e à mão e prático, é mais fácil quebrar essa barreira inicial de eu me tornar um leitor assíduo de quadrinhos ou de outro tipo de leitura, de formato, ou de músicas como é o Spotify, de filmes como já é o Netflix, né? Pois é, a gente falando assim até parece uma coisa inviável, né? Porque é tão bom que a gente duvida, né? Mas se você for pegar um quadrinho hoje que é vendido no Brasil, sei lá, R$40, né? Um desses... Um graphic novel, barato, é R$40 hoje. O impresso é tão caro porque, ó, se você chega lá na livraria e compra, a livraria ficou com no mínimo 30% do preço da capa daquele quadrinho. A maioria das livrarias ficam, na verdade, com 50%. Então, se você comprou o quadrinho por 40, R$20 já ficou na livraria. Malditos capitalistas. A distribuidora cobra mais 30%. A gráfica, dependendo da envergadura da editora, né? Porque quanto maior a tiragem, mais barato sai o preço unitário. Mas as tiragens médias dos quadrinhos nacionais... O preço leva de 12% a 20% do preço de capa. Caraca, então, a verdade, o artista só sobrou dinheiro para caneta e pro grafite. É. A editora fica com de 12% a 20%. Para a equipe criativa, normalmente o que vai é de 5% a 12% do preço de capa. Então, e os créditos. Né? E a fama, né? É muito grande. Então, na verdade, o cara não ganha muito dinheiro com quadrinho impresso, né? Ele tem que fazer muita, muita obra, fazer muito sucesso para conseguir viver disso. Correção, Ramon. Ele não ganhava até a chegada do Intocosmic? Caraca, vocês estão levando a coisa para saber. Então, mas assim, a gente tem duas preocupações no serviço da Cosmic, né? Uma é de pagar bem o artista e a outra é de chegar no consumidor com preço mais justo, né? Então, aí, assim, Ramon, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, a respeito de pagar um artista. Vai ser por clique, pelo sucesso, ou é um valor... Por página livre, né? Por página livre. Como é que funciona isso? O nosso sistema vai ficar... O valor de cada assinatura, né? No caso desses R$15,90, ficam 30% com a empresa e 70% vão para as editoras ou para os autores, né? Esse modelo não é, né, até aí não é nenhuma grande novidade, né? O que o Spotify faz, é o que a Deezer faz. A Netflix, em alguns casos, porque a Netflix tem produção própria, né? Uhum. Mas aí, esse dinheiro que vai pro autor, ele vai ser metrificado por usuário. Por exemplo, digamos aqui que o André assina a Cosmic e pagou os primeiros R$15,90 lá. E nesse mês ele leu 10 obras, digamos, né? 10 obras mais ou menos do mesmo tamanho. Então, Desses 15,90 a gente tira os 30%, né? 4 e pouco. Fica 11 e uns quebrados. E esses 11 vão ser divididos em 10 partes e vão direto para cada um dos autores ou editoras que o André leu. É, e aí esse é um sistema muito diferente de tudo que é praticado, né? Porque ele cria os autores e os usuários mobilizados, né? Se o cara é fã de um tem um amigo nosso do que trabalha com a gente na Cosmic, que depois que eu falei que o Netflix funcionava assim, ele falou que nunca mais ia assistir coisa que ele acha ruim no Netflix, né? Só dar dinheiro pra eles, né? É, ó, vou jogar uma polêmica aí. Dinheiro pra coisa ruim, né? Eu não sei se você está pensando já em fazer... Eu pensei agora, não tá nem na pauta. Não sei se você está pensando em fazer alguma coisa de, tipo, aquele esquema de os mais lidos da semana, os mais lidos do mês. Porque, talvez, dessa forma, as pessoas, naturalmente, elas clicam, elas gostam de conhecer aquilo que está mais, né, na crista da onda. Seguir a manada. Seguir a manada. Então, de certa forma, sim. Você vai estar ajudando a concentrar o que já está concentrado. Não, a gente pensa várias ferramentas de indicação, né? Primeiro, a gente vai ver o que é que o cara leu até o final, o que é que o cara parou pela metade, né? Então, isso é um indicativo do que é que ele tá gostando e do que é que ele não tá gostando, né? E aí a gente vai indicar obras semelhantes, né? No fim da leitura vão aparecer lá obras similares, que a pessoa, se gostou dessa, pode gostar dessa, né? Um sistema de avaliação pra gente entender o que é aquele usuário gosta ou não gosta, né? E aí, assim, claro que a gente vai fazer destaques, né? De grandes títulos que a gente for lançando, né? Até porque a gente precisa levar mais leitores para a plataforma se sustentar, mas a gente tem um espaço curatorial para destacar as coisas que a gente considera muito boas e que não tem tanto espaço, né? Então, assim... Não, deixa eu te perguntar, eu tava pensando assim, vocês vão trabalhar muito com a formação de leitor, essa coisa que o Sidney falou lá no começo, que é aquele leitor que ainda não tem o hábito, não conhece o quadrinho, enfim... É um leitor que está no início lá da estrada. Na cabeça de vocês, vocês já pensaram como é que isso daí pode ser articulado junto com, sei lá, o governo de estados que tem uma biblioteca, mas que também quer oferecer isso daí para as pessoas, ou vai ficar meio que no âmbito individual? Não, a gente tem milhares de possibilidades, assim, por isso que a gente se identifica como uma plataforma de solução, né? Porque a gente tá... É porque eu não vou soltar as ideias que a gente ainda não tá trabalhando, mas, assim, a gente tá o tempo todo pensando em formas de chegar em mais gente, né? Essa questão de como começar a ler quadrinho, ela é muito patente, porque a gente é muito mal preparado, né? Se você... As livrarias são muito mal preparadas para os quadrinhos, né? Até pouquíssimos anos você ia atrás de quadrinho na livraria e ela tava nem da sessão infantil, né? muitas vezes com quadrinhos eróticos. Mas quadrinho não é coisa de criança, quadrinho... não? É, né? Crianças de 8 a 80. É verdade. E aí, assim, se você for chegar numa livraria e disser, ah, eu quero conhecer... Manara, quero ler Manara. Não, vamos para um exemplo que... eu quero conhecer literatura inglesa. Serpieri. O atendente, ele vai saber lhe indicar uma obra, entendeu? O atendente da livraria, ele vai saber lhe indicar uma obra de literatura inglesa. Se ele não souber, tem pelo menos um funcionário na livraria, eu vou chamar ali fulano. Fulano, ó, esse rapaz aqui tá querendo começar a ler literatura inglesa. O que é que tu indica pra ele? Se você for fazer isso com quadrinhos, você vai ficar doido, porque as pessoas não têm preparação para nem para uma indicação, entendeu? De por onde começar. Claro que se você chegar e pegar um título aleatório, a probabilidade de você não entender nada e de se decepcionar e se frustrar e nunca mais ir atrás de quadrinho é grande. É verdade. Mas a gente tem muito pouco preparo, né? E no digital a gente tem imensas ferramentas para isso acontecer, né? E sei direcionar lá, mais o gosto dele, né? Hoje eu recebo o jornal aqui em casa, mas é difícil eu abrir o jornal e ler. Como é que eu leio o jornal? Eu abro meu Facebook e tem lá os amigos já destacando uma matéria, né? E aí você entra no site do jornal por uma indicação, já com a manchete, com a foto, e você vai lá ler aquela notícia. se calha, você vê aqui do lado outras notícias similares. E você vai entrando através dos hiperlinks, né? É assim que eu leio o jornal hoje. E é assim que a gente pensa que pode acontecer o consumo de quadrinho, né? Você entra lá no seu Facebook, no seu Twitter, na rede social nova que aparecer, e o André vai ter lido os Supremos. E vai lá indicar, compartilha no Facebook, bota: gente, esse quadrinho é muito bom, gostei muito, leiam. Você que já leu alguma coisa que o André indicou e que curtiu, vai clicar lá, ele vai entrar direto para aquele quadrinho. Se você tiver a conta já na Cosmic, você lê. Se você não tiver, você cria e testa pelo período gratuito, já lendo a indicação do André. Então, assim, a forma mais simples de entrada nos títulos de já é muito mais eficiente no digital do que é no impresso, né? E barato, e com um acervo amplo. Uma ideia que eu tive recentemente, a gente nem conversou em reunião ainda, por exemplo, é assim, no avião, né? Você vai pega um voo, aí vai assistindo aqui alguns canais da Sky, né? Na telinha. Aquilo ali é um espaço que a pessoa poderia estar lendo quadrinho, né? Verdade. Olha, em primeira mão. Poderia até... na HS, nem a equipe sabe ainda. Viu, Sidney? Inclusive, você podia ir num voo sobrevoando a cordilheira e ler a história daquele filme Vivos, né? Assim. Cara, olha aí, geolocalização. Olha aí. Dando uns bisus aí, vai anotando, irmão. É, né? Geolocalização, é massa isso aí. Cara, eu lembrei... Dá expandida, né? Da onde... babaca aqui, né? Mas eu lembro quando eu fui visitar o Louvre, aí lá os audiobooks são em Nintendo DS. Você vai chegando perto dos quadros assim e vai escutando e vendo detalhes no Nintendo DS, que é o videogame portátil da Nintendo, né? É o Nintendo DS? É Nintendo DS, né? O DS, inclusive, fez várias experiências com realidade expandida, né? Que eles chamam, que um jogo aqui de caça-fantasma, você vai aqui com a câmerazinha ligada, vendo o que tá acontecendo mesmo na sua casa, e aí de repente passa no lugar e tem um fantasma lá na tela, né? Assim. Pois é. Ah, legal. Bacana, hein, André? Isso é outra coisa, assim, porque a gente tá agora, os esforços voltados, para dar conta da produção que foi feita, pensada pro impresso. Mas depois também a gente vai começar a explorar possibilidades narrativas que só existem no digital, né? É um monte de possibilidade. E outra coisa que eu ia perguntar, não sei se já está definido também, o Spotify tem uma coisa muito interessante que eu acho, que além do streaming, né, que você pode utilizar quando você está conectado à internet, mas você tem a opção também de colocar alguma das músicas, sincronizar, né, como a opção de escutar offline. Uhum. Claro que de uma maneira que você consiga enquanto você está pagando aquela mensalidade. E você também não consegue, sei lá, fazer download daquilo para outras plataformas. Em termos vulgares, copiar, né? Piratear. O Cosmic vai ter alguma coisa semelhante nesse sentido? Vai, a gente está trabalhando com essa ferramenta também. O próprio, tanto Spotify como Deezer que oferecem esse serviço, essa questão, né, de como é que faz para ver se a pessoa ainda está pagando, né? Você tem que logar de tempos em tempos, assim, pelo menos semanalmente você tem que fazer seu login para autenticar, né, que você realmente ainda está pagando. Mas a gente vai oferecer também, até porque a gente não pode, para os dispositivos móveis, depender de 3G, né, para ler, né? A pessoa vai ler 3 páginas do quadrinho e recebe a mensagem da TIM, né? É um limitador que vocês pensam, assim, a estrutura de internet 3G no Brasil ainda é um problema? É um engodo técnico, inclusive, de pensar a melhor forma de fazer com que as imagens fiquem o mais leve possível e com maior resolução. A gente fez até uma pequena pesquisa para ver qual é a melhor qualidade, né, que o público exige, para a gente ver como é que faz isso da forma mais leve possível, né? E aí, nesse ponto é que eu acho que o podcast é uma grande mídia, que ele tem essa vantagem de você deixar no celular e pronto, aí você fica independente de internet, né? Uhum. Eu acho que é onde o podcast dá um salto de vantagem. Quero saber onde é que o podcast dá dinheiro, mas quero saber como monetiza isso, que até hoje eu não descobri. Mas diga lá, Ramon, solta aí pra gente, se puder. O que é que tem já de catálogo definido? Quais são as editoras, quais são as revistas, os títulos, os super-heróis, as histórias, o que é que a gente vai ter já de catálogo definido nesse primeiro momento da Cosmic? A gente ainda não tá divulgando nenhum título, né? Mas assim, a principal preocupação da maioria das pessoas que perguntam é se vai ser uma coisa só, vai ser só quadrinho independente nacional, ou vai ser quadrinho massivo, né? Não vai ser só quadrinho independente, os independentes vão ter espaço, mas a gente está negociando com as editoras nacionais que publicam títulos nacionais e estrangeiros. A gente está negociando direto com editoras de fora, né? Com títulos inéditos aqui, mas a gente está negociando com do mainstream ao autoral, assim, né? Para o nosso negócio funcionar, o acervo tem que ser grande, tem que ter qualidade. Tudo, e ele, né, tem que ter títulos famosos, né? Então, assim, eu realmente ainda não posso divulgar os títulos que já estão acertados, mas o acervo inicial já está quase todo fechado e vai ter títulos grandes, com certeza. Colega meu queria saber. Colega meu queria saber se vai ter alguma coisa erótica, assim. Vai sim. Vai ter vou dizer pra ele. Vai ouvir. Tem que ter controle parental, hein? Pode dizer. Ó, na verdade, vai ter. Eu tive que editar aqui, mas o Ramon já falou todos os títulos, todas as editoras que estão lá disponíveis pra gente aqui, já falou. Mas a gente não vai soltar pros ouvintes, não. Mas vai ter títulos adultos também. Eu vou dar um spoiler. Opa, olha aí, viu? Aí. Chora não mama. Vocês falaram de títulos que vão estar na plataforma. Olha aí. Drona! Caraca, agora. Mais voltar aí, né? Mais atenção do que nunca quando eu for editar esse podcast. Mas a gente realmente ainda não tá podendo divulgar, então mais pra frente, quando a gente soltar essa lista, a gente manda pra vocês também. Beleza, show de bola. E aí, só confirmando, vai ser lançado em novembro, né, irmão? Isso. Uhum. Show de bola. Estamos aqui todos ansiosos quando liberar aí o produto fechado, né? O serviço já prontinho. Avisa pra gente que a gente ajuda a divulgar aqui também. E claro que você, eu pelo menos vou ser assinante assíduo. Tomara. Convidado, a gente faz esse carinho no final do NHS. Hashtag preocupado. Lá vem o golpe. Nem tudo é tão de graça assim. Não, brincadeira. É o seguinte, eu pensei aqui em provocar o Ramon pra gente criar uma tirinha a partir do NHS, pra criar um super-herói com características que a gente vai dizer aqui e o Ramon vai executar. Tcharam! Liga lá. Cada um diz uma, né? Vou começar. O super-herói, ele tem poder de nunca chegar atrasado. Eu pensei em um herói, né, cearense. Ele nasceu no interior do Ceará. Os pais dele, o pai, né, foi morto por cangaceiros. Tem expertise nas plantas e animais da Caatinga. E ele domina o vento, a areia e o sol. Aí a roupa inicial dele. Ah, inventa, André. A mistura do Capitão Planeta com o Capitão Rapadura. A roupa dele é de couro, certo? É, mas era uma característica pra cada. Desculpa. Eu já sei. Tá anotado aqui, ó. Nunca chegar atrasado, cearense, pai morto por cangaceiros. Ele vai ser pontual, não sei porquê, mas vai ser. É. Não, cara, é que eu lembrei. A característica do Jim Carrey, aquele filme, O Mentiroso. Que ele não conseguiu ter uma parte do filme, que ele não conseguiu mentir de jeito nenhum. Então isso leva a situações engraçadas. Mas eu tenho só mais uma característica aqui, antes do André Teixeira. Inspirado num amigo nosso, que eu não vou dizer quem é o nome, ele tem um ponto fraco, que ele tem uma verborragia imensa. Tem hora que ele começa a falar, ele não consegue parar. Eu não sei, eu senti a ironia aí. E o poder dele é no rabo, igual o Goku. Que é isso, não, cara? Não, cara. O poder dele, ele toca pífano pra estourar a cabeça da galera. Não, eu quero sugerir um poder pra ele. Por favor. Ele terá o poder de emitir o cheiro do potó, já que ele é... Ele emite o cheiro do potó pra imobilizar os inimigos dele. Ele é antissocial, viu? Tem amigos, não. Ele não tem amigos. Que provocação, viu, André? Olha, a gente vai, amanhã a gente vai postar no Facebook. Deixa pronto. Vou fazer uma ressalva, tá? Tá. Não garanto que vai ficar bom. Não, mas isso é tranquilo. Isso aí tem certeza que vai ficar. Vai ficar, vai ficar nível NHS. Voltando às vantagens. A gente falou aqui sobre um pouquinho sobre o panorama atual dos quadrinhos, né, no Brasil e no mundo, e falamos dessa plataforma incrível, nova, que vem aí em novembro, que é o Cosmic, que é o streaming, que é conhecido como Netflix dos quadrinhos. Então aguarde aí, em novembro vai estar no ar o Cosmic. E Cleiton, o Cleiton tem uma indicação aí para fazer hoje no quadro NHS Indica, né? Então sim, eu queria indicar o trabalho de dois caras. Um é o Jean Danton, que é um cara que escreve quadrinhos já há um tempão. Você conhece, o Ramon? Muito bom, muito bom. Pronto, o Jean Danton, ele é autor da melhor história em quadrinho brasileiro que eu já li, que é A Insólita Família Titã. E você pode ter contato com o Jean Danton através do blog dele, que é o Ivan Carlo. blogspot.com.br. E queria indicar a galera do Marca de Fantasia, que é um pessoal que faz um quadrinho voltado para o lado acadêmico, uma coisa bem realmente alternativa, bem adulta, que é uma galera lá da Paraíba, marcadefantasia.com.br. Legal, todas essas indicações aí vai estar na nossa postagem aí do episódio do NHS, certo? E voltando aqui, André, e além disso, se o pessoal quiser falar com a gente, manter algum contato, como é que faz? Principalmente e-mail, podcastnhs@gmail.com, Instagram, Twitter, @podcastnhs. Os episódios anteriores você pode ouvir no www.podcastnhs.blogspot.com, não precisa mais do www, né? facebook.com/podcastnhs. Temos também o canal no YouTube, podcastnhs. Se você não se comunicar com a gente, você vai perder a promoção incrível que o Sidney vai pagar um ano de Cosmic para quem mandar e-mail pra gente. Pra quem mandar, não é nem pra quem é, não vai ter mais, vai ter nem sorteio, né? Que beleza. Quebrou o projeto. Acabou que foi tudo. Estamos sempre apontando as vantagens dos outros. Ei, Cleiton, você sabia que algumas pessoas na internet estão perguntando o que é NHS? Então eu queria que você dissesse aí com toda a sua criatividade que foi destilada durante este episódio, se fosse quadrinhos, o que é que significaria a sigla NHS? O que é que poderia ser? NHS significaria Nenhuma Historieta Supera. Ah, é, muito bem. Vamos, última pergunta. Diga lá. Vai ter Druna? Vai não. Agora não. Vai não? Até agora não, ó, buraco, inclusive, ninguém tinha falado em Druna. Vou atrás, mas é pra ter. Olha aí, rapaz, que não. Que pode. Vai, vai que eu não faço essa pergunta. E pros haters de plantão, eu digo que vai ter edição do Gugu, de Zezé Camargo e da Angélica. Vai. Não, não, não. Do catálogo. Não, esse é o público.